favor, fala comigo. Hoje estou aqui, pensando em nós dois, lembrando dos momentos que ficaram pra depois. Me olho no espelho, eu vejo os medos que você deixou, mas agora você aqui é...